3100. Meu nome é 3100 Recife, 350 VPR 58, da cola pistão 0, curva esquerda, C da PUCA, transição. Saiu da PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 35, assino 5152. Autorizada a Recife, 350, decolada 110 com combustível em pista. A saída é PUCA, transição Caju, após interceptando o eixo da Uberwitz, foi. Controle ABR 119, decimal 35, transponder ao 5152, do Xanem, 6310. Está correto a confusão, 6310. Vamos para o funcionamento 6310. Localizador igual 9604. Torre, 262 é bom pouso, 604. 26, obrigado. Salvador, gol 9604, final embaixo travado. Gol 9604, autorizado pouso na pista 10. Vento 080 graus, 10 nós. Azimutímetro 10012. Ciente, gol autorizado, gol 9604. Ciente, pátio de alfa, ponto espera, 186. Xané 6201, taxia pátio 1, end alfa, ponto espera 2, 18612, que negar. E 12, confia no PB. Tem 83 a bordo, vai seguir a nave da TAM quando pronto, 18.62, obrigado, uma boa noite. Acabamos de informação, prova 6201, ficou 4 minutos e 40 acionado, pronto já, tá? Pela sua coordenação, muito obrigado. Sim. Puxa, 3258, tá autorizado o pushback funcionar, reportagem. Não tinha que encontrar o ataque, 3258. O Webjet 5836 no 5 para pushback e acionamento. Autorizado para acionar o Webjet 5836. 5836. Gol 1604 no solo, aos 34, curve à direita, chame solo, 121 decimal 9. Curva à direita, chama solo, 121 decimal 9, gol 1604. Solo Salvador, boa noite, gol 1604, alisando. Gol 1604, taxia via Alfa, reporta antes da filete. Autorizado a alinhar e manter na pista 10. Alinha e mantém, 3662. Foi na proa de ITAP, 6748. ITAP, 6748. Salvador Webjet 583625 para o pushback. Confirmando, a Xené 6310 para o pushback final, autorizado. Portagem. Webjet 5836 do portão 5 para o pushback. Confirmando, Webjet 5836 autorizado, pushback treinamento, vou trazer. Obrigado. Axitor 3285. Uno 3 a bordo, João Pessoa com 4 horas. 3258, autorizado o táxi. Colocando o 4 e após Indy Alpha, espera 2862, que negar 1012. Só tenta um banho da objeto, tá puxando 5. Ele vai puxar até 743, 5 metros do verão, só 7 está livre. Bom voo. Ok, está livre o táxi, está observando o objeto, está 3854. Ou no 604, a guarda TAM livrar a entrada da Juliette, mas vai contornar o pátio e libera o pátio Ferrinho. Após o TAM, está autorizado, portão 04. Sente após o TAM, portão 04, voo no 604. 62, autorizado a decolagem na pista 10, vento 090 graus, 18 nós, ajustamento metro 1092. 1092, livre decolagem da 10, 3662. Oi, Xané 6201, pronto, no ponto de espera. Oi, Xané 6201, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, 6201. TAM 3662, declarado aos 38, chame o controle, 119.35. 1935, excelente final de semana, 3662. Controle Salvador, boa noite, na 3662, 1800, Pucas e Pá. Na 3662, vigilância, 370, saída Pucas. 370 Pucas, alguma possibilidade, senhor, aí, de proa direta? Temativo, proa de Jamo, está presente? Jamo está presente, 3662. Índia Alfa Torre, 18, meia dúzia, 1012, obrigado. 0 graus, 9 nós. Ajuste de altímetro no 0, no 2. Pressão decolar 1 no 0, no 0, no 2, ajuste 60, 62, 0, 1. TAM 3858, autorizado a alinhar e manter a pressão no 0. Alinhar e manter a pressão no 0, TAM 3858, boa noite. Oceané 6201, decolada 40, sem controle 199.35. 199.35, muito obrigado, uma boa noite. Objeto 5836. Objeto 5836, mantenha a posição. Vai bater. Saída da El. 360 sem restrições, pode voar bridge? Mantenha a saída. Mantenha a saída. TAM 3258, autorizado a decolagem da pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Ajo de altímetro 10 no 2. Gente, livre decolagem, 3258. Passou o nível 120, chama centro Recife na frequência 12685, alternando 13365. 12685, 13365. Boa noite, senhor. Muito obrigado, senhor. 3662. 3858, decolada 44, chame controle 119, sinal 35. 1935, 3858, boa noite. Romeu Alfa Eco, Fox, ação de identificação, vem na Pro de Bonf, desça pro 40, o altímetro 1012. Alfa Eco Fox. Pro de Bonf, descendo pro 40, Alfa Eco Fox. Controle, tá 3858. 3858, contato, radar na decolagem, suba e mantenha 370, vem na MOMO. 370, MOMO. T583000 autorizada a colagem, pistão no zero, vento 080 graus, 119, ajuste de altímetro no 012. Desde a colagem da 10 com 612, 5736, 5836. Voa direto forte, o TAN 3858. Devido ao tráfego ainda prosseguindo na chegada a Bonf, deverá manter o perfil MOMO 3858. Copiado, vai manter. Chame Recife 1251, alterna 3325. Recife 1251, alternando 3325, Xané 6201, boa noite. Boa. Controle 119-35. 1935, chamarei grato, bom serviço. Estabilizado, 6748. Complete a aproximação e chame a torre em 1862. 1862, é o Web 6748. Boa noite, WebJet 5836. Para o sábado, boa noite, WebJet 5836. Prossiga, WebJet 5836. Decolado, acionado 5150. Sane 5140, aguarde contato radar, suba 330 na PUCA. Na PUCA, com transponder 5140. Meia da WebJet, contato radar cruzando 3.000 pés, 4 milhas, este de Salvador. Ciente, o 5836. Solo Salvador, muito boa noite, tem 3152. Positivo, você pode, por gentileza, solicitar o 310 final para o 352? 330, vai ser lá, vai de volta. 310. Ok, não tem condição válida do 330, vou ter que recoordenar então seu nível aqui. Não, positivo, senão a gente solicita depois. É afirmativo, em voo depois checa com o centro e ele normalmente, sem tráfego, ele autoriza. Pois sim. Então? Tá pronto. Autorizado para uma CO330, então, na PX58. decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5161 e o controle é 119.35. Eu 330, Maceió, preço 58, 10, curva esquerda, Puca Aracaju, sinal 35.5161. Afirmativo, chama para acionamento. Valeu, obrigado. Salvador, 6310, Oceaner, pushback, acionamento, portão 1. Autorizado, chama para o táxi. Reportarei, táxi, 6310. A cruzando 170, pode chamar o centro, 3858? Chame agora, em 12685, alternando 3365. 685, 3365, copiado. Salvador, boa noite, o Xené 6313. Boa noite, o Xené 6313, identificação, isso aí mantém o 050, chegada bom. Identificou, chegada bom, identificou 050, 6303. Minha 748, seu solo 51, livre à direita, pode permanecer na minha escuta, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Na sua esquerda, chama Alfa, antes da Juliette, livrando na próxima direita, na 748. Sabe 6748, se aproximando da Juliette. 600, mantém a posição. Tem posição, é 6748. Alfa Eco Oscar, livre LS, desça para 12 mil pés, altímetro 1012, em forma estabilizada no curso do localizador. Fortaleza 370, na peso 19, decola da 1-0, com curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. aciona 5163 e o controle 19.35. O código é 5163 e o controle é 119.35. Afirmativo, autorizado Fortaleza 670, Lopesa 19, decola da 10, vou cobertinho, saída Momo, transição Prot, assando 5163, controle 119, decimal 35, gol 1904. Está correto, chame para o acionamento, pode chamar na frequência toda 18, decimal 62. Vente para acionamento 86, gol 104, está correto. 1-2-6-5-1-3-3-8-5, obrigado. 3-3-6-5? 3-3-6-5, obrigado. Taxa direita, até ponto de espera, chame pronto para decolagem 18-6. Reportarei, pronto no ponto de espera 14. A aeronave da Oceanex está liberando a faixa de táxi do pátio e ingressa após ela à esquerda, portão 3. Observando a Oceanex. Ingresso no pátio, portão 03, objeto 6748. Fecho no 2, aguarde. Observe a nave do objeto que vai parar aí ao seu lado esquerdo. Após ele estacionar, inicia o pushback, chame táxi. Após o web, Autorizado a linha e decolar, 6310, vento 100 graus, 10 mais. A linha e decola, pista 10, 6310. Thank you.